Olha só quem moleque é tudo. Água até quando fica escuro. Digo logo, coloca tudo. Cujo toca tropa do bruxo. Sobre balança, desce só de menino astuto. Água até quando fica escuro.